Te falar quanta coisa já passei, que nessa vida conquistei. Já fui fissurado, baseado, tanta coisa circulava do meu lado. De sirene a sirene, de Baku a Baku, da Marechal na Planaltina ao entorno sul. Quanta coisa aconteceu, uma pá de maluco morreu. Quem sou eu? O DF é meu lugar. Quanto plá tive que escutar pra sentar bola este plano. E vim te falar que de pistola você sofre, quem não sofre morre. Eu já quis um baseado, fui fissurado, dente pra todos os lados, considerados todos maquinados. Um, dois, um, emblema do topado, nada. Isso é furada, pensa lá na sua mãe, na cascavel, na marmita zoada, fim de semana sem nada. Eu continuo aqui no sapatinho, construindo alguma coisa pra mim. Nem aí pro Zé Povim, uma pá de zóio de bomba, mas tô aí, vai saber o que está por vir. Quanto pensamento positivo hoje trago comigo, quanta coisa boa posso ensinar pros meus filhos. Sem tiro, rap de estilo, de favela a favela, de presídio a presídio. Abre e fecha a porta, mas a vida é correria. Estância Planaltina 121 pra lançar a rima. Vim pra te falar, o crime tá constante. Vou te mostrar, a pobreza tá gigante. Olha lá, tá cheio de traficante. Só que a gente dá um jeito e muda a rota, irmão. Pra que vidinha de ladrão? Um, dois, um tá na função. Chega aí, maluco, então. Essa ideia é pra ligar, ladrão. A malandragem acaba, o criminoso falece. O sol todo dia nasce, a vida se renova, a carne na cova apodrece. O crime invade o meu e o seu lar, deixei de fazer as nossas mães chorar. Vai, um dia cê morre sem saber por que se foi. E o bicho te pega, te estraçalha e não tem boi. O crime, o crime tá violentando minha quebrada. Existe, existe uma luz nessa caminhada. Mantenha a mente engatilhada, engatilhada pra conquistar o bem. Guindarte 121, não pensa diferente do DF ao entorno. Crime nunca vence na mira de um oitão. Tu começa a chorar, se arrependeu e diz que agora vai parar de aprontar. Não quero ser o certo, todo dia vejo vários encarcerados dizendo que é esperto e que parou, agora tá quieto. Verdadeiro bom malandro não quer o que é dos outros e vacilou. Teu bobeira já tá morto, esse tal de desrespeito sempre foi cruel. Mandou vários malucos pra cadeira dos réus, mas tem altos bichos aí que não quer nem saber. Te manda um terror e diz tu vai morrer. Cê tá ligado, velho, que o crime não compensa. Todo mundo sabe que viver já é a recompensa. É isso que eu penso, eu acho que você também. Não largue o mal, maluquinho, vem pro bem. Não queira ser mais um na mira da polícia ou chave do além. Ninguém atravessa o caminho de quem tem sabedoria. É bom tu respeitar as caras pra conservar tua vida. A verdade eu vou dizer, quanto mais você corre, menos se esconde, isso eu sei. Não brinque com a sorte, qualquer hora você pode se deparar com um monte de canalhas. Fora da lei, fora da lei. O crime tá violentando minha quebrada.